Agora, se você foi lá e o sujeito é uma pessoa boa, seu amigo leal, que ajuda, e você ainda come a mulher do camarada, então você não presta mesmo, entendeu? Então, existe esse julgamento muito complexo, às vezes, da gravidade relativa das coisas. Você para você fazer uma confissão, não digo para o padre, mas até para você mesmo, tá certo? Você tem que levar em conta todos esses fatores. Não é isso? Agora, qual é a norma moral desde a qual você se julga? Você pode dizer, ah, pode ser o Código Penal, pode ser os Dez Mandamentos, pode ser o Código de Hammurabi, pode ser a Lei de Noé, pode ser qualquer outra coisa, tá entendendo? Mas tudo isso é externo em relação a você. Se você lê os Dez Mandamentos, eu digo, mas quem dentro de você compreendeu os Dez Mandamentos? E como que você os interpreta? E como que você os entende? Não é qualquer entendimento dos Dez Mandamentos que serve. Tem que ser o entendimento mais alto que você possa ter. Mais alto e mais abrangente. E mais integrado. E mais organizado. Não pode ser qualquer coisa. Porque, por exemplo, às vezes você comete um pecado, comete um erro, e dentro de você você sente uma voz acusadora que te reduz a zero, tá certo? E te faz ficar revoltado com o universo. Hã? E daí você comete um pecado maior ainda. Quer dizer, não é qualquer arrependimento que serve. Tem que ser um arrependimento que te integre e te eleve. A gente junta todos os elementos da sua alma, da sua vida, e levanta tudo aquilo. Não pode ser uma coisa que te deprima mais ainda. Senão você vai se fragmentar mais ainda. Tá certo? Portanto, na maior parte das pessoas, o julgamento moral que elas fazem sobre os seus atos é às vezes mais imoral do que os pecados que elas fizeram. Está compreendendo? Porque está recorrendo, por exemplo, digamos, às vezes a uma paixão ainda mais baixa do que aquela que fez você cometer o pecado. Então isso não serve. Está certo? Eita, falou de novo. Temos 5 perguntas aqui. Então, esse exercício que eu passei para vocês é um primeiro passo que você vai dar na constituição do seu juiz interior. E você vai tomar como seu juiz interior não qualquer ideia ou qualquer impulso que lhe ocorra, qualquer dessas inúmeras subpersonalidades, esses eus improvisados que nós criamos, às vezes para agradar um certo grupo de referência, ou às vezes para aplacar os nossos próprios terrores. Não, você vai... Vamos constituir... Para pegar um juiz de direito, você tem que pegar qualquer pessoa, pega... Seu Zé Mané, na rua, oh, fica aí, julga aí os casos de homicídio, estupro, etc. Não, você tem que pegar uma pessoa qualificada. É isso? Pelo menos, idealmente, tem que ser uma pessoa qualificada, uma pessoa séria, responsável, madura, que conheça as situações humanas. Se bem que hoje tem juiz aí de 21 anos, né? Mandando os outros para a cadeia. Isso é uma pouca vergonha. É certo? Eu acho que juiz tem que ter idade mínima, 35, para ter alguma experiência da vida, para poder compreender como as coisas são, né? Mas, enfim, já que os juízes que compõem a Justiça Nacional não estão qualificados, pelo menos você tem que ter dentro de você um juiz qualificado de você. E esse tem que ser a parte mais alta. A parte mais alta é aquela que, primeiro, enxerga todas as outras. Consegue juntar tudo e comparar os vários fatores. Pesar os vários fatores. Né? A justiça é representada com a balança exatamente por buscar sempre o centro das proporções. Não é isso? Este primeiro passo consiste exatamente em você definir o que que dentro de você você considera o mais alto, e que será este, vamos dizer, o interlocutor qualificado do ouvinte onisciente. Essa noção do ouvinte onisciente é absolutamente fundamental, não para os religiosos, mas para toda a filosofia. Às vezes, por exemplo, o filósofo considera que o tribunal mais alto é um negócio que ele chama razão. Tá certo? Quando nós examinarmos mais tarde em que consiste a razão, você vai ver que dentro dela está embutida a noção do ouvinte onisciente. Tá certo? Quer dizer, a razão não é somente uma esquemática de pensamento, mas... como é que uma mera esquemática de pensamento poderia ser o juiz mais alto de todos os conhecimentos humanos? Jamais pode. Tem que ter algo mais do que isso. Então, então isso aqui vai ser uma prática constante. Quer dizer, você se reportar àquilo que existe de mais alto e de melhor em você, tá certo? Para que você aprenda a se observar e se julgar com sabedoria, com humanidade e levando em conta o conjunto do que você sabe. Tá certo? Então, existe, quando se define a filosofia como amor à sabedoria, não adianta nada você buscar estudar filosofia, tá certo? Se você mesmo não está buscando a sabedoria dentro de você, e não é isso. Você, na verdade, não se trata da busca da sabedoria, mas a busca de transformar-se no sábio. O sábio existe dentro de você apenas, vamos dizer, como um ideal remoto. Mas esse ideal remoto faz parte de você e ele é você. Tá certo? E, gradativamente, você irá absorvendo as outras partes, vamos dizer, inferiores, e elas irão compondo aspectos da personalidade do sábio. Essa personalidade jamais ficará pronta. Tá certo? Porque sabedoria só Deus tem. Nós, como diz, já dizia, né, Pitágoras, nós somos no máximo amantes da sabedoria. Ora, mas preste bem atenção. Quando você diz amante da sabedoria, você está supondo que a sabedoria existe. Porque senão você ama uma coisa que não existe. Tá certo? E se você começa por decretar que a coisa nem existe, como é que você vai amá-la? Você já está depreciando. Tá certo? Então, a sabedoria existe apenas... digamos que existe apenas como possibilidade, mas ela existe, afinal de contas, tá certo? E é esta possibilidade que você vai ter que se esforçar para realizar, tá certo? Mais tarde, nós vamos estudar como é esse conceito da sabedoria na filosofia clássica, já com toda a documentação, os textos, mas por enquanto, calma aí, não tem texto por enquanto. Por enquanto tem, é meditação, autoanálise, autoconhecimento, seriedade, tá certo? E todo um trabalho que você vai realizar sobre a sua própria alma. Primeiro, certo? E nós começamos assim é porque a filosofia começou assim. A filosofia começou com Sócrates. Entre Sócrates e Aristóteles, o desenvolvimento da filosofia foi monstruoso. Monstruoso. Foi talvez mais do que foi nos 20 séculos seguintes o salto que vai, vamos dizer, desde as primeiras procurações de Sócrates até, vamos dizer, aquele... edifício de conhecimentos articulado por Aristóteles, um progresso imenso. Nunca mais se observou na filosofia uma coisa assim tão rápida, tá certo? E nós também vamos percorrer o mesmo trajeto. Nós vamos começar com essas especulações de ordem moral e política de Sócrates e vamos galgar os degraus até chegarmos a um domínio técnico do nível que Aristóteles definiu e que é até hoje o parâmetro para julgar tudo. Ninguém saiu desse parâmetro até hoje. Você pode aperfeiçoar um pedaço ou outro da lógica, ou desse ou daquele método, mas o ideal de integridade filosófica já está dado ali na Grécia de uma vez para sempre. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, vamos ver. Na Universidade Brasileira, onde não impera o esquerdismo circense, temos um positivismo à la Popper, onde ciência é identificada com quantificação e testes de laboratório. Isso até mesmo nas ciências humanas. Alguma sugestão para lidar com isso? A sugestão é a seguinte, não lidar absolutamente. A sugestão é ignorar esta coisa. Isso aí não leva a absolutamente nada. Mas, quer dizer, se vocês querem... Em muitos círculos... Popper é considerado o nec plus ultra, é o critério máximo do conhecimento. Mas você quer saber a minha opinião sobre Popper? Popper é uma besta quadrada. Se você vê o que ele fez naquele livro, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele mostra que ele não sabe sequer ler um clássico da filosofia. Ele não sabe ler Platão, ele faz confusões absolutamente ginasianas, subginasianas a respeito do texto de Platão. Eu digo, ai, mas meu Deus do céu. Os textos de Platão e Aristóteles são o começo da filosofia. Se você não os domina, você não vai dominar nada. Dominar não quer dizer que você tem que ler tudo e conhecer tudo. Não. Quer dizer, você tem que entender o que você está lendo. E saber do que eles estão falando. Tá certo? O de que eles estão falando é o seguinte. É a experiência humana, real, do qual surge aquela especulação. Note bem, quando nós falamos de experiência humana real, nós estamos falando de coisas que acontecem para as pessoas e que elas levam integralmente a sério. Por exemplo, você sai na rua e um ladrão encosta um revólver na sua barriga. Né? Você leva integralmente a sério esta situação. Você não vai criar ali uma dúvida epistemológica, dizer, será que isso está acontecendo mesmo? Tá certo? Vai cair no piu-piu, será que eu vi um gatinho? Né? Tinha um gatinho, não é, não é assim. Quer dizer, essa situação de ser assaltado é mortalmente séria. Ortega y Gasset falava das ideias dos náufragos. Ele falava só várias ideias dos náufragos. Aquela ideia que na hora que o sujeito está se afogando, agarrado lá numa tora de madeira, para não morrer, se ele ainda acredita em alguma coisa, essa coisa é séria para ele. O resto não, o resto é brincadeira. Tá certo? O resto é superficialidade. Então, nós temos que buscar na filosofia esta seriedade total. Por quê? Porque ela é que vai nos dar o critério do certo e do errado, do verdadeiro e do falso. Fora disso, se a sua própria investigação da verdade não é verdadeira, nenhuma conclusão a que você chegue significa nada. Entendeu? Então, se você quer apenas alcançar certas conclusões que sejam socialmente válidas, que sejam aprovadas por tais ou quais grupos, então não é filosofia o que você quer, meu filho. A filosofia é essencialmente uma busca pessoal, no qual você mesmo vai ter que descobrir os seus critérios de certeza. Hoje em dia o pessoal fala muito de pensamento crítico, tá certo? De pensar por si mesmo. Então, eu nunca vi na Universidade do Brasil um sujeito que pensasse por si mesmo. Eles nem sabem o que é isso. Isso aí é flatus vossis. Eles estão falando uma coisa, uma expressão que tem prestígio sociológico, mas que eles não sabem efetivamente o que é, porque jamais estiveram nessa situação. Tá certo? Então, ao contrário, nós vamos buscar essa situação, nós vamos buscar essa experiência. Tá certo? Porque só assim nós entenderemos o que Sócrates estava fazendo. Tá certo? Quando mais tarde nós entrarmos na questão, pessoal vem pedindo indicações de livro, um livro que eu vou indicar, não é para ler agora, entendeu? Não é para ler agora, mas guarde só na sua cabeça. É o livro de Paul Friedlander sobre Platão. Este é um grande livro. Ele marcou, vamos dizer, 3 ou 4 gerações de estudiosos de Platão. E qual é o segredo do Paul Friedlander? Ele reporta as ideias à experiência. Em que circunstância específica, concreta, humana, certas questões ocorreram a Sócrates, Platão, tá certo? E como que eles interpretaram essa experiência e como a trabalharam para tirar daí os conceitos filosóficos que eles estavam discutindo depois. Ora, você descobrir a substância experiencial, não é experimental, mas experiencial, dos conceitos filosóficos, é praticamente tudo. Isto é o método filosófico. Isso dá uma trabalheira infernal, mas não é só uma trabalheira intelectual. É uma trabalheira moral, uma trabalheira psicológica, tá certo? No qual você muitas vezes vai ter que buscar a raiz dos conceitos em experiências internas que você teve 20 ou 30 anos atrás. Tá certo? Já todo um trabalho, por assim dizer, anamnético, um trabalho de autoconhecimento, de autoanálise, para você encontrar a raiz dos conceitos filosóficos. Né? Então, o que estraga a filosofia são as pessoas que não sabem fazer isso e que usam os conceitos como fetiches, como se fossem coisas em si mesmas. Tá certo? E entram, então, num verbalismo desenfreado, onde elas nunca sabem do que estão falando e onde elas não admitem ser cobradas nesse sentido. Porque tem medo. Tá certo? Como não tem substância humana, não tem experiência da vida, e só tem aquilo que elas aprenderam nos livros, tá certo? Leram nos livros, tá certo? Elas nunca sabem do que esses filósofos estão falando. Ela sabe o que o filósofo falou, mas não sabe a que corresponde isso na realidade. Então, o que elas dizem não tem substância de realidade, é apenas substância verbal, escolar. Tá certo? Então, né? Eu me lembro quando eu estava no ginásio, o professor de geometria disse que um ponto não mede nada, tá certo? Mede zero. E que uma reta se compõe de pontos. E eu perguntei para ele, mas professor, se não mede nada, só pode somar quantos pontos que ele, você não vai sair do lugar. Como é que se faz o resto, a porcaria da reta? O que, que o professor fez? Ele ficou bravo comigo. Ou seja, ele estava pensando em ponto e reta sem jamais ter examinado o que, que é isso, afinal. Então, você diz, ah, são convenções. Eu digo, sim, admito que seja uma convenção, mas toda convenção tem algum motivo para ser fixada. É certo? Nós não fazemos, por exemplo, uma convenção, né? Assim, né? Tipo, ó, de agora em diante todo o seu dinheiro é meu, e o meu é meu. Vamos fazer uma convenção? Alguém faz uma convenção desse tipo? Não. O Barack Obama quer que a gente faça. Tá certo? Mas ninguém está aceitando. Tá certo? Então, as convenções têm um motivo, uma razão. Qual é a razão por trás disso? Hã? Ah, é apenas a facilidade didática? Então, peraí, então quer dizer que esse tal de Euclides, ele inventou a brincadeirinha besta para a gente ficar como se fosse um joguinho mental. Né? E, por milagre, esse joguinho mental coincide com a realidade. Você vai medir as coisas, os triângulos, de fato, funcionam do jeito que ele está dizendo. Como é possível? Se foi só um joguinho, como é que funciona? Então, nesse instante, eu perdi todo o interesse pela geometria. Todo. Eu só voltei a estudar um negócio quando eu tinha 38 anos. Porque eu falei, esse cara está querendo me impingir um negócio que ele não sabe o que é, no qual ele nunca pensou, e ele até deu desplante de querer julgar o que eu fiz, e ele vai querer me dar um zero se eu não fizer do jeito que ele quer. Isso aí é de um autoritarismo imbecil que eu não posso aceitar. Tu é o professor, você que tem que me explicar, ô raio, porra. Agora, se você não sabe explicar, por que eu tenho que engolir? Hã? Então, a partir desse dia, eu simplesmente me ausentei das aulas daquele sujeito. Ele entrava, eu falava, o senhor entrou, eu saio. Claro que eu tive zero, filho. Coincidiu que um tempo mais tarde, esse professor, todo mundo se revoltou contra ele na escola, e o único que defendeu fui eu. Mas, é claro que era uma besta quadrada. Não que ele não soubesse matemática, ele sabia. Ele só não sabia o que é matemática e jamais tinha parado para pensar nisso. Então, ele é assim, ele entendia, por exemplo, é como um chofer de ônibus que aprendeu a dirigir, não tem a menor ideia de como o motor funciona. Ele sabe usar aquela coisa, mas ele não sabe o que, que ele está usando. Tá certo? Então, aí isso vira um conhecimento meramente empírico, um conhecimento de memória. Mas não é um conhecimento efetivamente. Ora, a maior parte das pessoas que exercem qualquer profissão científica ou técnica, a exercem exatamente assim. Você nunca pararam para pensar o que, que é aquilo, por que, que aquilo é do jeito que é, e será que é mesmo do jeito que é, do jeito que estão dizendo que é? Então, isso é a atitude, exatamente o contrário da atitude filosófica. A atitude filosófica é seriedade no conhecimento. Também não é análise crítica de ficar questionando tudo e contestando tudo. Não, isso aí é outra frescura. Entendeu? E aqui, nós não podemos ter frescura, nós não podemos nos permitir capricho, leviandade. Nós estamos aqui para fazer um negócio sério. Né? Sério por quê? Porque é a nossa vida que está em jogo. Eu dei esse exercício para vocês, como o primeiro exercício, para vocês meterem na sua cabeça que é a sua vida que está em jogo, não a brincadeirinha universitária, não o exercício de uma mera profissão. Mas é quem você realmente é. Sobre o seu comentário, de Agostinho. Por acaso não é decorrência do pecado, uma das maneiras de se limpar o espelho seria através da mortificação do pecado, que começa com a regeneração? Não vou entrar nessa questão, porque é o seguinte, eu não estou falando aqui de moral religiosa, estou falando apenas do aspecto cognitivo da coisa. Se nós por partes, aqui podemos voltar a discutir mais adiante. Quer dizer, nós somos assim por causa do pecado original. Aqueles que são cristãos, católicos, podem aceitar isso, mas não é a perspectiva aqui. Nossa perspectiva é filosófica, então não adianta a gente jogar a culpa no pecado original. Você diz, nós somos assim por causa do pecado original. Quer dizer, o pecado nos tornou incapazes de olhar as coisas como são, e nós distorcemos tudo por causa do pecado. Falo, bom, pode até ser, mas que vantagem Maria leva? Você dizer isso, né, melhora você alguma coisa, faz você enxergar melhor? Falo, não, então não se trata disso, trata da gente ativamente, né, buscar transcender isso, não seguindo uma forma religiosa estereotipada. Atenção, note bem, eu acabei de dizer, os mandamentos da religião, mesmo os mandamentos da religião, se você os entende com as partes baixas da sua alma, você não os entende e você vai se transformar numa coisa horrível. Está compreendendo? Então, por exemplo, uma coisa bastante conhecida dos confessores, tá certo? É que o pecado produz a amargura. Essa amargura é um pecado mau ainda. Então não adianta nada. Entendeu? O pecado produz amargura, no fim vai acabar dando revolta gnóstica. Então não é isso, meu filho. Então você tem que examinar até os seus pecados com sabedoria. Então vamos constituir primeiro o juiz qualificado para examinar os seus pecados e confessá-los como eles realmente são. Não nessa escala aumentativa, apocalíptica, grotesca, com que as pessoas geralmente se julgam. É isso? Em que sentido podemos pensar o pecado de um ponto de vista não religioso, mas filosófico? Isso é obrigação estrita, porque você não pensa do ponto de vista filosófico, você não vai entender o religioso muito mais. Porque, veja, o religioso não é uma atividade cognitiva, ele é uma atividade prática, tá certo? Mas que ela só vale se você entender o que você está fazendo lá. Posso pensar na ideia de um desnível da natureza humana em relação à realidade? Pode e deve. Nós não somos pessoas especialmente qualificadas para chegar a um conhecimento objetivo da realidade. Nós temos isto como herança humana. Tá certo? Pela natureza humana, nós temos a capacidade de conhecer. Tá certo? E temos até o desejo de conhecer. Porém, na realidade da nossa vida concreta, esse desejo, essa capacidade, acabam sendo, vamos dizer, deprimidos e sufocados por mil e um outros fatores. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu estava lendo um livro maravilhoso do Jacques Barzon sobre a arte de escrever. Então, ele diz o seguinte. Qual é o principal inimigo do escritor? Por que às vezes o escritor não consegue escrever o negócio? Ele diz, olha, primeiro inimigo é o medo. E se você ficar com medo, por exemplo, de que as pessoas não vão querer prestar atenção naquilo que você está escrevendo, acabou, a sua inspiração vai para o brejo diretamente. Se você começar a pensar que aquilo está ridículo, está mal feito, etc., parou também. Então isso quer dizer, para você escrever um negócio bem feito, você precisa alcançar, se colocar dentro de um certo foco. Se você perder esse foco, perdeu tudo. E religião é a mesma coisa, meu filho. Você tem que encarar as coisas da religião desde um certo foco. Senão você vai pegar tudo aqui e transformar numa monstruosidade, numa deformidade. Tá certo? Que daí vai ser pior ainda do que você não ter religião nenhuma. Tá certo? Então, note bem, a religião não vai resolver esses nossos problemas aqui. A filosofia, ela é uma meditação, uma análise crítica sobre o conjunto dos seus conhecimentos, da sua experiência, inclusive a experiência religiosa. Tá certo? E nesse sentido, a filosofia se torna obrigatória para qualquer pessoa capaz de exercê-la. E se você consegue se colocar problemas que são de nível filosófico, então você tem a obrigação de desenvolver a sua capacidade filosófica para poder raciocinar responsavelmente sobre vários assuntos que te interessam. Não se trata de, como diz o outro, aprender a pensar. Filosofia não é aprender a pensar de maneira alguma. Entendeu? Pensar todo mundo sabe. Pensar é uma coisa espontânea. Até um macaco sabe pensar, um gato sabe pensar. Entendeu? O negócio não é pensar. De pensar morreu um burro, meu filho. Nosso objetivo não é pensar. O nosso objetivo é conhecer, é saber. Entendeu? E às vezes, para saber, você não precisa pensar. Por exemplo, digo para você, volta ao mesmo exemplo. Você está na rua e um bandido encosta um revólver na sua barriga. Pensando, você vai acrescentar alguma coisa a esse conhecimento? Pensando, você vai adquirir certeza metafísica de que o ladrão encostou o revólver na sua barriga? Não. Pensar é uma atitude totalmente inadequada nesse momento. Você pode pensar como escapar dessa, o que você deve fazer, mas a certeza da situação é imediata. Se nós pudermos obter com relação a conhecimentos filosóficos, a questões filosóficas, uma certeza, uma evidência tão imediata quanto esta, é melhor do que você obter apenas uma certeza de pensamento ou uma certeza lógica. O objetivo de todo pensamento, como já demonstrou Aristóteles na Dialética, no livro dos Tópicos, é você provocar a intuição. O que é a intuição? Conhecimento direto, percepção direta. Na Aristóteles diz que na Dialética você vai confrontando várias ideias e várias hipóteses, aquilo vai criando uma espécie de massa crítica e chega uma hora que, puf, você percebe as coisas como elas são. Esse é que é o objetivo. Não é aprender a pensar, é aprender a saber. Esse é que é o negócio. O pensar é só um dos muitos instrumentos. E, na verdade, o pensamento muitas vezes atrapalha. O próprio Santo Agostinho dizia, perguntava para ele que é o tempo, ele diz, olha, quando não me pergunta, eu sei. Agora, quando pergunta, eu não sei mais. Não é isso? Então, isso pode acontecer. Então, muitas vezes você tem um certo conhecimento interior, intuitivo de alguma coisa, mas você não consegue transpor em termos de pensamento. Não é isso? Então, quanto mais você pensar, mais você vai se afastar dessa intuição originária. Então, antes do pensamento, você tem que desenvolver uma atividade de tipo expressivo. E se você não sabe expressar a sua experiência, não adianta pensar sobre ela. Aliás, falando nisso, esse é um tópico absolutamente fundamental do nosso curso. Onde a sinceridade, a seriedade na busca do conhecimento, sobretudo na busca do seu conhecimento interior, quer dizer, na busca da evidência, da experiência intuitiva, etc, etc. Isso aí se baseia muito no domínio que você tem da linguagem. Uma experiência que está expressa inadequadamente produzirá 1 milhão de opiniões erradas. Tá certo? Porque se você teve uma experiência, mas você a nomeou erroneamente, acontece um pequeno problema. Nós não podemos pensar sobre coisas, nós só podemos pensar sobre ideias. Nós não podemos pensar a experiência diretamente, nós temos que convertê-la numa expressão verbal, num conceito, e daí pensamos sobre o conceito. Agora, na memória você conserva a experiência verdadeira. Agora, então você tem de um lado aqui a experiência tal como você a teve, do outro lado você tem o conceito inadequado tal como você o formulou. E você continua raciocinando sobre o conceito. O que acontece? Daqui a pouco você apaga a experiência. Está compreendendo? E daí a sua conclusão vale absolutamente nada. E pode acontecer, às vezes, eu já vi isso acontecer com uma frequência extraordinária. Pessoas nas quais a experiência já não conta para absolutamente nada. O mundo delas é apenas um conjunto de conceitos articulados de tal qual maneira que estão absolutamente descompassado com a realidade da sua própria experiência. E foi vendo isso e observando isso acontecer em muitos filósofos, eu descobri o negócio da paralaxe cognitiva. Então eu fiz aquela famosa pergunta, Kant diz que nós não podemos conhecer as coisas em si mesmas, que nós conhecemos apenas sua aparência fenomênica. Mas, note bem, mas ele pretende que nós conheçamos a sua filosofia. Olha, por exemplo, veja aqui um elefante. Kant me diz, você não está vendo o elefante, você está vendo apenas a aparência fenomênica do elefante e não o elefante em si. E aqui está o meu livro, A Crítica da Razão Pura, e você vai ler e você vai captar o meu pensamento, não apenas a forma fenomênica exterior do meu pensamento. Eu falei, epa, peraí, não dá. Você está querendo demais. Pois um elefante é um negócio que tem uma presença física formidável. Se nem com um elefante, que pesa 2 toneladas, eu posso perceber a coisa em si, como é que eu vou perceber uma coisa muito mais evanescente como é o seu pensamento, meu filho? Então, se é para pegar só a aparência fenomênica, eu posso discutir essa filosofia o resto da vida, eu jamais vou saber o que você quis dizer. Então, esse é um exemplo de paralaxe cognitivo elevado ao extremo. onde o fato de o sujeito escrever certa coisa prova que o que ele está escrevendo é falso. Eu digo para vocês, é absolutamente impossível você perceber uma coisa, uma aparência fenomênica, tá certo? Se não tiver ali a coisa em si. O que você percebe é sempre a coisa em si. Por quê? É próprio das coisas existentes mostrar-se. Isso faz parte da coisa em si. Porque se o elefante em si fosse oculto, ele jamais apareceria. Está entendendo? Então isso quer dizer, a aparência fenomênica é a própria coisa em si, pô. Então você diz, ah, mas você está do lado direito, você vê o elefante por um lado, eu estou do outro lado, eu vejo pelo outro. Então quer dizer, nós estamos vendo apenas a aparência fenomênica e não o elefante em si. Eu digo, ah é? Mas muito bem. Que elefante que tem em si a capacidade de ser visto pelo lado direito como se fosse o lado esquerdo e vice-versa? Não é eu que não tenho a capacidade de ver o elefante pelos dois lados. Ele é que não tem a capacidade de estar dos dois lados ao mesmo tempo, para o mesmo lado. Então, esta diferença de lados faz parte da coisa em si do elefante. O elefante é uma entidade que existe no mundo físico. E no mundo físico as coisas têm lados. Está compreendendo? Então, mas isso aqui é uma questão técnica, mais tarde nós vamos examinar. Nossa, tanta pergunta está aparecendo aqui. Vamos ver. O que é a consciência? Na realidade, como se forma? O senhor diria que é um reflexo de valores socialmente constituídos ou é algo próprio e intrínseco de cada um? Veremos no curso. Eu não vou te responder nada, você vai descobrir. Eu vou te dar as dicas e você vai ter a resposta dessa coisa aqui. Tá certo? Quer dizer, note bem, nesse curso, não me cabe dar as respostas, mas cabe articular as perguntas. Mesmo porque eu não posso prever se algum de vocês não vai encontrar alguma resposta muito melhor do que as que eu encontrei para as mesmas questões que eu estou levantando. Pode ser que tenha meia dúzia de gênios, os caras descobrem um monte de coisa. Tá certo? O meu negócio aqui não é lhes ensinar uma filosofia pronta, é colocar vocês na posição de vocês fazerem a investigação por eles. Tá certo? E lhe passar a técnica filosófica para isso. Não que eu não tenha minhas próprias convicções, minhas próprias crenças, não que eu não as respeite. Porque hoje em dia as pessoas dizem, não, eu tenho a minha ideia, mas eu respeito a sua. Eu digo, não, se eu tenho a minha, é precisamente porque eu não respeito a sua. Se eu não acho que a minha ideia é melhor que a sua, tá certo? Por que que eu digo que é a minha ideia? Ter uma ideia é achar que ela é melhor que a outra. Ou não? Como é possível eu ter uma ideia se eu acho que ela é igualzinha à ideia contrária? Vale tanto quanto a ideia contrária. Se eu acho que duas ideias valem a mesma coisa, é porque eu não acredito em nenhuma delas. Ou é porque eu estou em dúvida. Então todo sujeito diz, não, eu tenho minha ideia, mas respeito a sua, é um hipócrita. Você pode dizer, eu respeito o seu direito de dizer a besteira que você quer. Mas eu acho que eu tenho razão e que você está errado. É assim que tem que ser. Isso é a sinceridade. Então, no caso da consciência, outro dia mesmo escrevi um artigo sobre isso aí. Aqui nos Estados Unidos tem duas correntes que vinham discutindo o problema da consciência. Um acha que o cérebro produz a consciência. É isso? E eles não reconhecem, que eles não têm a menor ideia de como é que o cérebro faz isso. E a outra diz, não, não precisa cérebro nenhum. A consciência é como se fosse um programa de computador, um software. Você pode botar o mesmo software aqui em vários hardwares e não vai fazer a menor diferença. Eu digo assim, meu filho, então tira a sua consciência do seu hardware cerebral e põe no meu. Não dá para fazer. Então, eu não sei do que essas duas correntes estão falando. Agora, eu tenho um critério contra esse problema da consciência. A consciência é a única entidade da qual você não pode falar na ausência dela. Por exemplo, nós podemos falar de elefantes, sem que seja preciso ter um elefante aqui. Não é isso? Eu posso falar da república vivendo numa monarquia ou vice-versa. Tá certo? Eu posso falar dos crimes sem ter nenhum criminoso na sala e sem que eu mesmo cometa um crime. Mas eu não posso falar da consciência sem estar exercendo a minha consciência naquele mesmo momento. E se eu falo da consciência, eu estou falando da minha consciência que está em atividade naquele mesmo momento. e estar em atividade consiste precisamente em você estar consciente dela. Ou seja, a consciência é uma coisa que está sempre consciente de si mesmo. Então, antes de você investigar, quando eles dizem que vão investigar a natureza da consciência, na verdade não estão investigando a natureza, estão investigando supostas causas da consciência. É? Eu digo, nós não podemos descobrir as causas de uma coisa que nós nem sabemos o que é. Agora, através do exercício e da contínua contemplação da consciência pela consciência, você acaba sabendo o que, que ela é. É? E você acaba sabendo até que a pergunta pela causa da consciência não faz o menor sentido. Por exemplo, eu quando falo da minha consciência, eu sei que eu preciso estar consciente daquele momento. Quer dizer, eu quando raciocino, eu quero refletir sobre a consciência, isso intensifica a minha consciência. Eu não apenas estou consciente de certas coisas, mas estou consciente de estar consciente delas, e isso, de certo modo, lança uma luz ainda mais intensa sobre o objeto. Quer dizer, isso nós sabemos por experiência. Isso não é uma conclusão, nós sabemos isso diretamente da experiência. Agora, se eu quiser pensar sobre a minha consciência, imaginando ao mesmo tempo que ela é produzida pelo meu cérebro, eu já me desviei da consciência e estou pensando em neurônios, sinapses, etc, etc. E neurônios e sinapses, meus filhos, funcionam também quando você não está consciente. E eles não têm nada a ver com a consciência. Isso quer dizer, eu não posso estar consciente de mim mesmo e estar ao mesmo tempo imaginando que isso é uma atividade cerebral. Porque cérebro é uma coisa física que você pega na mão. Cérebro não é uma atividade cognitiva. Você diz que ele é a sede da atividade cognitiva, mas ele em si não é uma atividade cognitiva. Então, se você está pensando em consciência e começa a pensar em cérebro, você imediatamente mudou de assunto. Já não é mais a consciência que está falando, e sim do cérebro. Então, não dá para você pensar na consciência e, ao mesmo tempo, encará-la como atividade cerebral. Não dá para você fazer isso no mesmo ato. Você pode falar disso, mas você não pode estar representando a sua consciência para si mesmo, no instante, naquele mesmo instante que você está sobre ela, como atividade cerebral. Está compreendendo? Agora, isso não se aplica a outras atividades humanas. Se supõe, por exemplo, tem um sujeito aí praticando corrida. Está certo? E ao mesmo tempo que ele está praticando corrida, ele pensa sobre a anatomia e fisiologia do movimento. Isso vai atrapalhá-lo? De maneira alguma. Quanto mais consciente ele estiver, do aparato físico que produz aquele movimento, melhor vai ser o movimento dele. Mais adequados vão ser os seus gestos. Está entendendo? Agora, se você, ao pensar a consciência, você pensa no substrato físico dela, você imediatamente baixou para outro nível. Você não está pensando mais, a sua consciência como atividade não está mais presente a você. Está presente somente o substrato físico. Então a sua reflexão sobre a consciência acabou naquele momento mesmo. Então isto é uma dificuldade técnica básica. Então, por exemplo, isto é um critério. Eu não respondi a sua pergunta sobre a origem, entre aspas, da consciência. Tá certo? Mas eu te dei uma dica sobre uma condição prévia sem a qual esse problema não pode ser investigado seriamente. Então, conhecer as condições prévias e atendê-las, quer dizer, é evidentemente uma coisa básica no método filosófico. Está entendendo? E, no caso, o que nós fizemos? Referimos uma questão teórica à experiência real de pensá-la. Está entendendo? Se Kant tivesse feito isso na hora que estava escrevendo a Crítica da Razão Pura, ele diria assim: ora, eu não vou escrever um livro para pessoas que só vão perceber a sua aparência fenomênica. Não é isso? O exame de consciência pode ser feito sob forma de diário? Sim. Claro que deve.